8-1-6, separa 2.000 pés, ajuste 1014, informe estabilizado. 2.000 pés, permanece estabilizado no 8-1-6. TAM 3264, boa noite, tráfego avistado, ajuste no 0-4, cheque tem, senhor. Trem está em trânsito. Confirma quando eu acho travado, avistando 3.004, vento 100 graus, 07 nós. Avistou, baixado, travado, confirma bem? Vento 100 graus, 07 nós, pouso autorizado na 10, TAM 3264. Ele pouso 10, TAM 3264. Torre igual 9890, está precisado no localizador. Sim, entre completo sinal, chama em torre 1895. 1895, torre. Salvador, boa noite, chegou 1896. Boa noite, Romeia. Tráfego avistado, ajuste no 0 no 4. Continua a aproximação, senhor, informa a pista livre, gol no 8 no 6. Aguarda a pista livre, gol no 8 no 6. No Solos 48, libera a pista próxima interseção à direita. Taxi aprovado via Alfa e Juliette, portão 612, nesta frequência, tem 3264. Direito, Alfa e Juliette, 612, na sua escuta, tem 3264. No 8 no 6, check trem. Mas já é travado no 8 no 6. Boa noite, no meio, vento 1 no 00 grau 079, ajuste 1014, pouso autorizado, pista no 0, gol 1 no 8 no meio. Pouso autorizado, 8 no meio. Azul 4100, autorização para Maceió, nível 250, se possível. Este 4100, aguarde coordenação, senhor. No 8 no 6, no solo aos 5-1, libera a pista próxima interseção à direita. Táxi autorizado Alfa Índia, portão 03, nesta frequência, o gol no 8 no 6. Confirme Alfa Índia, portão 03, no 8 no 6. Afirma, senhor, Alfa Índia 03. Alfa Índia 03, no 8 no 6. Azul 4100, confirma o nível solicitado, senhor, 250, eu tenho já aprovado 350. Pode ser o 350, então a gente coordena então mais tarde, azul 4100. Muito bem, senhor, pronto para cópia? Afirmo. Azul 4100, autorizado para Sierra Bravo Mike Oscar, nível de voo 350. Decola da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, intercepta a Whisky 58 até Orago, após direto. Controle 119.8, transponder 5166, azul 4100. 350 Maceió, decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, perfil da Puca, transição Caju, depois interceptor pelo Whisky 58 até Orago, direto Maceió. 5166 no transponder, 198 no controle Salvador, azul 4100. 5 no 66, acontecimento correto, azul 4100. Chame pronto para o pushback, senhor. chamará Romeu 13. 4100 para pushback estramento, Romeu 13. Livre 4100, chame táxi. Autorizado, chamar para o táxi 4100. Zero zero com 116 a bordo, 2 horas e 20 de autonomia, operando Recife para cá. 116 Recife 1220 copiado, 4100 tem táxi aprovado via parte principal Juliette em Alfa até o ponto de espera pistola 0, ajuste agora padrão 1013. Chame pronto para decolagem de ponto de espera pistola 0, 4100. Parte principal Juliette Alfa até o ponto de espera. O ajuste 1013 chamará quando pronto 4100. 7 da Azul, pronto para decolagem? Afirmo, pronto, decolagem 4100. 4100, autorizado a alinhar e decolar, custando 0, vento agora de 1,10 graus com meia dúzia de nós. Autorizado a alinhar e decolar, custando 0, 4100. Salvador, bom dia, gol 1154, informação Delta. 1154, só uma identificação, chegada a Mari, desça para 2000 pés, ajuste 10, 13, foi TAP. Desça para 2000, ajustado 10, 13, vai voar em TAP, gol 1154. Bruno 00, decolou aos 1-1, chame agora o controle em 1-9-8, o senhor tem um bom voo.